Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta mais uma vez com vocês nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E comigo aqui, meu vizinho também, designer na série FIFA em Vancouver, no Canadá, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza. Beleza, cara. E essa semana, rapaz, depois de conseguir time completo por vários programas seguidos, a gente ficou desfalcado de Fernando Seco e Igor de Castilho, não sei exatamente porquê, ninguém me deu notícia aqui, o Seco falou que tá sem internet, que não sei o quê, o Igor não respondeu nada, eles devem estar juntos, inclusive, os dois que moram lá em Montreal, devem estar aprontando alguma nessa tarde do domingão que tá ensolarada pela primeira vez no ano, mas nós estamos aqui pra fazer o programa pra vocês e um programa pra lá de especial, que a gente tem um convidado hoje aqui que a gente já tá devendo trazer há muito tempo, finalmente consegui convencer, consegui um espaço na agenda dele, muito ocupada, ele que é o meu amigo, trabalhamos juntos aí em vários eventos, e é Relações Públicas da EA no Brasil, o Thiago Domingues. Tudo bom, Thiago? Fala, Giliar, tudo bom? Olá, pessoal, senhoras e senhores, estou aqui muito feliz de participar do podcast, sou um ouvinte assíduo, escuto todas as semanas e é uma honra participar. Patrono do podcast também, participa lá da comunidade, sim. Thiago já tá aí e a gente fez vários eventos juntos, Warner Brothers Game Summit, Brasil Game Show algumas vezes, já outras entrevistas também até remotamente, o Thiago acertou tudo pra gente fazer sobre FIFA e tal. E, além disso, a gente fez uma amizade, a gente sempre conversa sobre um pouco dos bastidores, das coisas que acontecem por aí, que não podemos publicar pra todo mundo, mas o Thiago é minha fonte de informações lá do Brasil e eu tento fazer o mesmo com ele aqui do Canadá. Mas, além disso, acho que um papo que vai ser super interessante pra galera conhecer mais um papel de tantos outros aí que a gente fala na indústria de games e um papel importantíssimo, cada vez mais crucial. Um papel, né, até às vezes sensível, perigoso, né? Um negócio que você tem que tratar com muito cuidado, que é relações públicas. Bastante, é. E, Thiago, então conta pra gente, pra começar, como é que você iniciou na sua carreira e chegou até ser, trabalhar como PR da EA no Brasil? Vamos lá. Primeira coisa que eu só preciso deixar claro aqui, um disclaimer, que pra começar, ainda mais trabalho de relações públicas, é muito cheio disso, né? É. Eu não sou funcionário da EA, né? Eu trabalho na agência, na Weber Shandwick Brasil, que é a agência que faz a comunicação da EA aqui no Brasil. Então, eu trabalho na agência e lá na agência eu cuido só exclusivamente da EA, faço relações públicas, a gente faz toda a parte de comunicação pra EA no Brasil. E aí uma coisa também que tem lá no perfil do Giliar ali no Twitter, que é, tudo que eu falar aqui é opinião pessoal, não é da EA, viu? Só pra avisar, a gente não tem problema nenhum. Mas vamos lá, então. Trabalho de relações públicas é isso, tem que sempre tomar cuidado com essas coisas. Não esperava menos de você vir aqui conversar com a gente sobre isso. Mas beleza, bom, minha vida como jogador de videogame, que acho que é legal a gente começar a falar sobre isso primeiro, começou assim, eu era bem novinho, acho que em 94, eu tinha mais ou menos 4 anos por aí. E aí a gente ganhou lá em casa, eu e minha irmã, a gente ganhou um Mega Drive com Sonic 2. E aí, nossa, eu vi aquilo, fiquei maravilhado. Eu ficava, nossa, fiquei maluco com aquilo. Aquele bichinho azul correndo pela tela e tal. E aí, o ruim era que como eu era muito mais novo que minha irmã, eu tinha muita dificuldade. Nossa, eu jogava muito mal, muito, muito mal. E aí, eu comecei a ficar com raiva, que meu pai e minha irmã jogavam muito bem e eu jogava mal. E aí eu comecei, voltando da escola, jogar que nem um maluco o tempo inteiro treinando pra conseguir melhorar e competir com eles, até que chegou um dia que eu ultrapassei eles, hoje eles não querem nem saber de videogame, só eu que virei gamer na família. E aí fui passando pelas gerações, eu acabei não tendo nenhum console da Nintendo, só tive Game Boy, console de mesa eu não tive, só jogando na casa de amigos e tal, e aí virei, digamos que sonista, né, não por, não fanboy maluco que fica brigando com os outros na internet, mas aí eu tive PlayStation 1, 2, 3 e o 4 agora. Pô, mas na época do PlayStation 1 e 2 não tinha como não ter, cara. Não tinha como não ser sonista. Ah, com certeza, né? É que eu mantive, né, a minha lealdade, digamos assim. É o oposto do Rafa, então. Eu tô na geração vindo casaca, velho. Então, durante a geração você vira casaco, seu merda. Nessa geração já avisou duas vezes já. É, então. Inclusive tem até um PlayStation Vita, né? Podia até ter emprestado pro Giliar, com... tem até Persona 4 aqui, tanto tempo que ele quis jogar. É. E, coitado que não tinha um amigo aí, né, pra emprestar o PlayStation Vita. Não tinha, cara. Pra ele. Não tinha um filho da puta pra me emprestar. Mas não, brincando, o Rafa me emprestou, tô jogando agora. Legal, legal. Mas aí foi isso, assim, na parte de games, assim, como gosto pessoal. Na minha parte acadêmica, né, profissional, eu fiz jornalismo na PUC, em São Paulo, uhum. né? Sou de São Paulo, moro aqui. Pra ser bem sincero, eu entrei no jornalismo querendo trabalhar com esportes. Eu adorava, putz, meu sonho era ser comentarista de futebol na ESPN. Ouvi o PVC ali, PVC era meu ídolo. Legal. E aí eu entrei com essa ideia. E eu, logo depois que eu entrei na faculdade, eu arrumei um estágio pra trabalhar com esportes, mas foi numa agência de marketing esportivo, que atendia vários clubes daqui de São Paulo. É. Corinthians, Palmeiras, Santos, até alguns do Rio também, atendia o Flamengo, uma época. Então eu acabei tendo um contato com o futebol, assim, muito bacana. Eu tive várias experiências legais, ia no centro de treinamento dos clubes. Legal. Escrevia matérias, principalmente pro site do Corinthians, né? Eu sou corintiano, pra mim foi maravilhosa essa época. É, você ter revelado isso no final, as pessoas pelo menos gostarem de você durante o programa. Que isso. Mas, pô, profissionalismo, trabalhei com outros clubes também, o pessoal nem sabia bom. Que time eu torcia, tudo certo. Profissionalismo é outra coisa, né? Eu, na verdade, tinha um conhecido, cara, que ele era web designer do site do Fluminense, só que ele era flamenguista. Então ele ficava me sacaneando, mandando pra mim, tipo, os easter eggzinhos que ele tava botando no site do Fluminense. Nossa, sacanagem. Que fazia referência ao Flamengo. Era foda. Por pouco eu não denunciei ele. Mas aquele era meu colega e tal. Mas filho da puta, porque tava nessa posição, podia zoar, ficava zoando o site do Fluminense. Ele que era flamenguista, trabalhava lá. Mas é engraçado. Isso é mais comum até do que se imagina, né? Eu trabalhei muito tempo também com o site do Palmeiras e tenho muitos amigos que trabalham lá na comunicação ainda. Uhum. Cara, é um trabalho, né? Não tem jeito. Você faz e você escreve as coisas como um torcedor, né? Não é aquele jornalismo, assim, que precisa ser imparcial, né? Sim. Quando você cuida das redes sociais e do site dos clubes, você puxa pro lado do clube mesmo e é assim, claro. Entendeu? Independente do time que você torce. Mas, enfim, fiquei bastante tempo trabalhando com isso, 4 anos. Foi até um período que eu fiquei um pouco afastado dos games, assim. Era um período que eu tava um pouco mais apertado de dinheiro, que foi no começo da geração do PlayStation 3 e do Xbox 360. Eu fiquei um tempo sem console da geração. Aí eu acabei me afastando um pouquinho. Aí um amigo começou a conversar, a gente começou a falar, pô, vamos comprar PlayStation 3 e tal. A gente comprou. Aí eu fiquei maluco de novo. Cansei um pouco de trabalhar com esportes e falei, meu, agora eu preciso ir pros games. Depois que eu me formei na faculdade de jornalismo, eu fiz na ESPM um curso de atualização em game marketing. O professor é o Guilherme Camargo, nem sei se você conhece, que foi diretor de Xbox aqui no Brasil, né? Trabalhava na Microsoft. Foi um curso bem bacana. É, o nome não me é estranho, realmente, não. É, então. Hoje em dia ele trabalha numa agência também de comunicação, CEO da agência, se eu não me engano, que cuida de algumas coisas de games também. Mas foi super legal. E lá, putz, conheci muita gente. Conheci o Cláudio Prandoni, jornalista do UOL Jogos, conheci o Bruno Micali, que é do Tecmundo, bastante gente, assim, do mercado. Foi muito interessante porque eu conhecia o mercado como jogador, né, como entusiasta. E lá eu acabei conhecendo o mercado por dentro, né, algumas coisas que eu não fazia tanta ideia, e acabei fazendo bastante relacionamento, que foi bem importante pra carreira, né, que eu tava querendo seguir. Eu tinha um amigo na faculdade, o Pedro Ciarota, que é jornalista da Editora Europa, né, que faz as revistas Xbox e PlayStation. Sim. E aí comecei a, né, conversar bastante com ele, tentando entrar nesse mercado. Cheguei até a fazer entrevista lá na Editora Europa, acabei não entrando lá na revista, né? E até que um dia eu vi uma vaga na internet falando que precisava de uma pessoa que gostasse de games e de futebol. Aí eu falei, olha aí, rapaz, esse aí é o emprego perfeito, né? Emprego dos sonhos. Te lembra alguém? É, então, acho que eu vou me candidatar a isso aí. E aí, na época, era pra ser Community Manager da Warner Games, aqui no Brasil. Pra quem tá escutando e não sabe, a Warner e a EA tem uma parceria aqui no Brasil, que a Warner faz a distribuição dos jogos físicos da EA. Então, sim, elas são parceiras e trabalham juntos nesse sentido aqui no Brasil. Então, eu fui pra ser Community Manager na agência que eu trabalho, atendendo a Warner. Então, foi até dessa época, já que eu já conheci o Giliar. Trabalhamos nos eventos, uma época na BGS, em outros eventos no Warner Summit. O início, basicamente, foi esse, trabalhando como Community Manager da Warner. Então, nesse período, eu já tinha experiência e já tinha contato com os produtos da EA. Até que um tempo depois surgiu essa vaga lá na agência pra trabalhar com a parte de relações públicas da EA. Isso faz 2 anos mais ou menos. E como eu já tinha contato com os produtos da EA, tenho formação em jornalismo e a parte da comunicação digital e das relações públicas trabalham muito juntas, né? Claro. Acabava já fazendo muito da parte das relações públicas, dinâmicas como community manager, eu fazia muito relacionamento com youtuber, que é algo que eu faço hoje. Então, eu achei super interessante essa vaga. Os chefes, o pessoal que trabalha comigo também achou que tinha tudo a ver. E aí eu comecei há mais ou menos 2 anos como relações públicas da EA aqui no Brasil. Legal, cara. Conta assim pra gente, trabalhando, você contou sua história como gamer, e aí depois sua história, né, profissional. E deixou de ser gamer porque agora conhece mais por dentro ou não? Cara, não deixei não. É a mesma coisa com futebol, assim, por exemplo. Quando eu trabalhava com futebol, e assim, eu sou corintiano maluco, sabe? Não repete, rapaz. E aí eu trabalhando com futebol, mesmo trabalhando com o próprio Corinthians e com outros clubes, por mais que às vezes você veja algumas coisas dentro daquele mercado que você não gosta tanto, quando assim, os jogos que eu não tava trabalhando, que eu tinha oportunidade de só torcer, parecia que eu nem trabalhava com aquilo, sabe? Eu torcia igual um maluco. E aí, com videogames é quase a mesma coisa. Só tem uma coisa que eu achei que trabalhando com games eu ia conseguir jogar mais, mas na verdade eu jogo a mesma coisa do que eu jogava no passado, entendeu? Só algumas oportunidades bacanas, às vezes em alguns eventos, ou ter oportunidade de jogar algumas coisas antes do lançamento. Pois é, vai me dizer que você não experimentou jogos antes de sair. Nossa, por causa dessa profissão, pô. Não, muitas vezes, desde a época com a Warner e com a EA também. Por exemplo, o Shadow of Mordor, né, que era da Warner. Uh-huh. Cara, eu joguei acho que umas 6 horas do jogo, assim, uns 2 meses antes do lançamento e tal. Foi super bacana, porque a gente costuma fazer hands-on aqui no Brasil pra imprensa jogar antes. FIFA, né, a gente acaba jogando antes também. Fazer o quê? Ainda bem, né, pra já ir treinando, né, pra ver se consegue ganhar dos amigos quando o jogo lança, mas infelizmente não é bem assim. Primeiro compromisso, todo evento que eu faço é jogar uma partida com o Thiago. É, isso aí. A gente sempre tem que jogar. Jogamos online, né, também, uma vez só. Pois é. Ganhei, inclusive, queria registrar Thiago aqui. Pois é. 2-1, uma partida, acho que foi de Ultimate Team, né, que a gente jogou. Foi. O que a gente precisa fazer um dia, tem um time de pro clubs que eu jogo, tô até em falta, faz tempo que eu não junto com os caras, que é o Filhos do 7-1, baita time. E eu jogo lá e eu vejo nos meus amigos lá na PSN que tem o time de vocês, né, que tá o Giliar, tá você também, Rafa, no time. Precisa marcar um amistoso aí. A gente tem que ressuscitar o nosso time e marcar o amistoso. Legal, legal. Mas é basicamente isso. Eu jogo ainda bastante. Esse ano eu tô jogando um pouquinho menos porque eu comecei em um outro hobby também, né? É fogo, a gente adora coisa que gasta dinheiro. É uma desgraça. Eu comecei com os board games, inclusive o Zabuzeta aí, editor do podcast, que tem um podcast de board games também, o Jogatina BG, que eu escuto bastante. Isso aí. Aí fiz o jabá em Zabuzeta, edita minha voz pra ficar bonita aí. Deixa a voz dele extra bonita, porque depois eu já falo. E aí eu tô jogando bastante também, encontro com a galera, mas assim, acaba sendo uma experiência muito de jogo, né, que é analógica, não é digital, mas muito da experiência que você tem com os videogames, você acaba tendo no board game também. Então, minha vida aí, meus hobbies são todos nessa área de jogos. São correlatos. Tem uma pessoa na linha aí que é grande amante também dos board games e tem essa mesma crença que você, que os board games nada mais são do que jogos. Então, fazer design deles, por exemplo, é um exercício interessante, né, Rafa? Ah, sim. A gente já falou várias vezes aqui. Eu tenho a coleção, eu tenho mais de 30 board games aqui. Eu adoro também board games. A mídia em si, ela é interessante pelas limitações que ela tem também, né? Eu acho que é interessante ser gente de game design que não tem um computador fazendo tudo pra ti. Entendeu? Verdade. Por trás, né? Então, as regras têm que ser simples pra que tu possa acompanhar, sabe? Pô, eu adoro muito simples relativamente, né? Regra por trás tem que ser simples. É. Mas, pô, eu adoro board game. Qual é o teu preferido? Cara, eu comecei a estudar, né, sobre os board games no ano passado, tentando juntar um grupo pra jogar, né? Mas a gente começou a jogar mesmo agora em janeiro desse ano. Aí o primeiro que eu comprei foi o Blood Rage, que é um jogo com miniaturas e com tema viking, que eu gosto pra caramba, né? E aí, assim, digamos que é meu xodó, né? Foi o primeiro da coleção, então eu jogo bastante. Mas, cara, tem alguns muito legais. Eu tô jogando muito Carcassonne também, que eu consegui evangelizar aqui um pouco. Minha noiva joga, minha cunhada, minha irmã. Aí eu consigo juntar mais gente na mesa e aí acaba sendo bem divertido. Alguns party games também, Coup, o Resistance eu tenho. E aí tem um que eu comprei faz um mês mais ou menos que eu ainda não consegui jogar, que é o Arcadia Quest, que é de campanha, que parece ser super legal, e só que até agora eu não consegui colocar na mesa. Essa é a dificuldade dos board games. O videogame, cada pessoa na sua casa, você junta ali, liga, joga online, tá tranquilo. O board game você precisa fazer o setup todo, juntar todo mundo. Às vezes alguém tá com sono, já vai dormir, não dá pra continuar jogando. Isso é bem mais difícil. Mas quando dá certo, a experiência é muito boa. Porra, tem que me deslocar pra jogar games? É. Que século, né, estamos? Tem que chamar pessoas na minha casa pra jogar. É, porra, precisa dar... tem que ter mesa, cadeira. Esse é meu problema aqui também, Thiago. Não tem um puto de um amigo, cara, que jogue board games que me convide. É que é foda. Não, eu já desisti de convidar. Eu quero sempre... Ai, não posso. Ai, não tenho tempo. Ai, não dá. Não, nesse dia não dá. Nesse dia também não, tá? Qual dia que dá? Nenhum dia dá. O que eu posso fazer? Algum de nós tem que trabalhar essa porra de empresa, né? Não vem com não me convida, vai se fuder. E aí, antes da gente entrar na parte principal do programa, onde a gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais com o Thiago, vai ler perguntas dos patronos, conhecer mais sobre o papel do Relações Públicas na indústria de games, só queria, né, lembrar todo mundo que nós temos, né, uma campanha lá no Patreon, que é o patreon.com/podcast. Thiago aí é patrono nosso, e os patronos de 3 dólares ou mais participam de uma comunidade fantástica lá no Google Plus, onde se conversa de tudo, inclusive quando a gente sabe, né, de antemão que vai ter um convidado ilustre, como é o caso do Thiago, a gente coloca lá um post pra galera mandar perguntas para os convidados. Então hoje vocês vão ver várias perguntas que foram mandadas pros nossos patronos de 3 dólares ou mais lá do patreon.com/podcast. E os patronos de 15 dólares participam todo mês de um hangout exclusivo onde a gente conversa, né, por voz sobre todos os assuntos que vocês quiserem. E já tá na hora de marcar o hangout do mês de maio. Então vai ser na semana que vem, no domingo que vem. Você que tá ouvindo isso na terça-feira quando sai o programa. Domingo que vem, dia 28 de maio, às 14 horas de Brasília. A gente geralmente faz logo antes de gravar o podcast da semana, então vai ser assim também na semana que vem, dia 28 de maio, às 14 horas de Brasília. Você que é patrono de 15 dólares, chega aí que já vai ter um convite lá no Google Eventos pra você, pra gente fazer o hangout do mês de maio. Os hangouts são sempre muito divertidos, a galera participa bastante e a gente bate papo aí sobre várias coisas e deixa aberto pra vocês fazerem as perguntas, vocês falarem sobre os assuntos que vocês quiserem. Um highlight do meu mês é o hangout com os patronos. Tô esperando chegar aí o dia 28, às 14 horas de Brasília, pra gente bater mais um papo. E ó, recomendadíssimo, viu, você patrono do podcast. Tô lá na comunidade, a comunidade é bem legal, super ativa, é muita gente que tá no mercado, então tem sempre assunto muito interessante lá. Às vezes rolam umas ofertas de emprego, inclusive, né, o pessoal posta lá. Inclusive, devo dizer que eu só não sou patrono de 15 dólares porque eu vou casar esse ano, rapaz. Tô com gasto, que é difícil. De 3 ali eu mantenho, de 15, quem sabe depois que eu casar, é uma estabilizada, né, na vida aqui financeira. Aí eu quero entrar nesse de 15 também pra saber o que rola nos hangouts, né, porque fico sempre curioso. O que acontece no hangout, fica no hangout. É, então tem essa, isso aí. Eu não tenho nenhuma inside information que minha profissão de relações públicas me permita. O que acontece no hangout, eu nunca sei. Algum dia ainda vou virar patrono de 15 dólares pra entrar nesse hangout. Quando que é o casório, Thiago? Em outubro. Ó, oh, rapaz, parabéns. Valeu, valeu. Não, tá uma correria. Hoje tive que vir correndo aqui pra poder gravar. Tava entregando convite de padrinho pela cidade. Nossa senhora. Rafa vai casar em breve também, né, Rafa? Ano que vem, eu acho. Com aquele jogo que só vai sair quando estiver pronto, né? A primeira ela tem que vir pra cá, ela tá morando em Toronto agora, né? Daí eu fico viajando pra lá, ela fica vindo pra cá, mas pra casar, se a gente nem mora junto mais. Ah, é. E se prepara porque, ó, pelo menos eu vou fazer festa aqui. É um ano que é muito menos jogo de videogame que compra. Né? Board games mesmo, tô tendo que dar uma segurada, eu tenho 7 só na coleção. Se não fosse o casamento, acho que ia ter uns 20 já. A gente decidiu que a gente não vai fazer festa, não vai fazer casamento, não vai fazer nada, vai pegar o dinheiro e vai viajar pra Europa. O dinheiro que tá saindo do casamento. Tá vendo, Thiago? Aqui eu não tenho um puto de um amigo que me convida pra uma festa de casamento, cara. Impressionante. Então vamos começar os trabalhos propriamente dito. Já tem aí mais de 20 minutos de podcast, porque a conversa, quando é interessante, a gente até perde a noção do tempo, mas a gente veio aqui pra falar, né, a fundo sobre o papel do Relações Públicas, trazendo o Thiago aí pra nos dar esse insight fantástico sobre mais um cargo, né, e um cargo importante, algo que é muito sensível na indústria de games hoje. Queria que você começasse, Thiago, então, só falando pra gente o que é ser Relações Públicas, o PR de, no seu caso, da EA, né, ou de um publisher inteiro, ou de alguns jogos do portfólio? Como é que funciona? Que trabalho é esse? Bom, algumas coisas, assim, são importantes nessa função. A primeira é que todo relacionamento com jornalistas, né, com veículos de imprensa de games e veículos de imprensa no geral, mas que cobrem games por algum motivo, e o relacionamento com os influenciadores, sou eu que faço aqui no Brasil, né, no caso pra EA. Então, desde assim, um jornalista tem alguma solicitação de entrevista, quer, tem uma pauta aqui, quero entrevistar fulano, alguma pessoa de tal jogo, e eu que tenho que fazer esse meio de campo, às vezes é possível fazer essa entrevista, às vezes não é, às vezes por questão de timing, assim, por conta do tempo de desenvolvimento do jogo, tem alguns momentos em que não é possível fazer entrevista, mas a gente sempre tenta atender a imprensa da melhor forma possível. Os influenciadores também e a imprensa, a gente, né, eu lá que envio os review codes, né, os jogos. É, rapaz, vai pensando. A gente manda lá as cópias de review pra imprensa e pros influenciadores poderem jogar. Às vezes a gente, né, recebe, consegue mandar um tempinho antes do lançamento, às vezes é junto com o lançamento, né, depende muito do produto, da estratégia. E então, esse relacionamento com a imprensa e com influenciadores no geral, não só eu, né, tem uma equipe trabalhando, né, claro. Trabalhamos em várias pessoas, essa parte de relações públicas e de comunicação digital, então a gente trabalha muito em conjunto pra essa parte. E aí, uma coisa que também é meu papel, né, e que a gente trabalha lá, é traçar as estratégias de comunicação da EA. No caso, né, de uma publisher de games, e pelo menos aí funciona assim, é muito mais em relação aos produtos, né. Então a gente recebe, assim, quando um produto vai ser lançado, a gente recebe algumas estratégias globais de comunicação que vão acontecer, e aí junto com a equipe de comunicação digital a gente desenvolve essa estratégia localmente, né, pra pensar como que a gente vai traduzir ou localizar, né, melhor dizendo, porque você tem que pensar sempre que às vezes é uma estratégia que funciona num país, mas não necessariamente você consegue só traduzir e usar em outro país, muitas vezes você tem que pensar uma forma pra ela ser melhor trabalhada no Brasil, no nosso caso, e aí pra poder trazer esse conteúdo aqui pro Brasil também. Então a gente trabalha com esse desenvolvimento dessas estratégias de comunicação aqui. E aí tem uma parte também que a gente faz, que é desenvolver o posicionamento da empresa em relação a qualquer assunto que vai acontecer. Então, sei lá, qualquer assunto que seja público da EA e que às vezes um jornalista quer saber melhor a respeito, quer entender melhor, quer fazer umas perguntas, a gente desenvolve, assim, essa comunicação, como que a gente explica melhor para a imprensa e para os influenciadores, e aí, consequentemente, a imprensa e os influenciadores vão usar isso, essa forma como a gente explicou, para explicar para o público, né, que acaba sendo, né, o grande objetivo da empresa, né, que é quem interessa para a empresa. Então a ideia é a gente ver como a gente consegue comunicar da forma mais correta e mais transparente possível, passando para os influenciadores e para os jornalistas, para chegar no consumidor da forma correta, né, e de uma forma que seja interessante para todo mundo. Entendi. Tem também um pedaço bem grande, né, do que você faz, Thiago, que eu pelo menos sinto isso, e para mim, por exemplo, é uma grande vantagem ter uma relação próxima com alguém como você, que é relações públicas da empresa, tá muito próximo da comunidade brasileira, que é justamente trazer esse clima e anseios da comunidade do Brasil para dentro da EA, né, e comunicar sobre isso para os times que talvez, estando aqui, por exemplo, em Vancouver, o time de comunicação do FIFA, né, para usar o exemplo que é mais próximo nosso, muitas vezes não tem visibilidade do que tá acontecendo no Brasil. Eu, desde que comecei a participar mais de mídias sociais, por exemplo, Twitter, que é a mídia que eu gosto de usar, com o intuito de conversar sobre FIFA com as pessoas, eu tenho alguma noção aqui e ali do que tá rolando, mas muitas vezes você até entra em contato comigo perguntando, e aí, acompanhou as notícias? Tá sabendo disso ou daquilo? E é algo que acontece localmente aí no Brasil, que sem o trabalho do seu e da sua equipe, provavelmente aqui dentro da EA a gente ia demorar muito pra ficar sabendo, ou talvez nem ficasse sabendo o que tá acontecendo. Então, também é uma parte importante, assim, você acha, desse trabalho, quanto você faz isso no dia a dia? Acho que é a pergunta. Cara, com certeza, é super importante porque muitas vezes, quase sempre, assim, qualquer ação ou qualquer estratégia que a gente vai pensar, que a gente vai tomar, depende muito da resposta da comunidade, de feedback que ela passa, às vezes até em relação a um produto, ou às vezes em relação ao posicionamento, ao trabalho da EA na sua comunicação, né, nas redes sociais. A gente lá, fazendo isso pra EA, a gente tem algumas equipes, a gente tem um community manager de FIFA, a gente tem de outros produtos também, que é esse pessoal que fica o dia inteiro nas redes sociais, respondendo os consumidores, inbox, ou respondendo comentários, menções, vendo muito do que tá acontecendo ali. E além disso, a gente tem uma equipe de métricas e de monitoramento que fica o dia inteiro avaliando, fazendo relatórios semanais, mensais, do que tá acontecendo na comunidade. Então, primeiro que a gente, com esse acompanhamento diário e com esses relatórios tal que a gente desenvolve lá, que a equipe desenvolve, a gente consegue ter um panorama geral do que a comunidade tá querendo, às vezes em relação a um jogo ou qualquer outra coisa da EA, e muitas vezes quando acontece alguma coisa, que é o que a gente chama muito em comunicação assim dessa área, tipo uma crise assim, putz, uhum. algum problema tá acontecendo e que aí a comunidade começa a se inflamar em relação àquilo. Como a gente tem pessoas que estão focadas nisso diariamente, quando isso acontece a gente tem uma resposta, a gente consegue descobrir isso muito rapidamente pra aí poder passar pras pessoas, né, aí no caso às vezes pra você, tem, né, os diretores de comunicação de América Latina, aqui no Brasil também, que a gente passa o que tá acontecendo e aí pra desenvolver às vezes uma estratégia, uma resposta pra comunidade, uma resposta pros jornalistas, né, que às vezes é uma coisa que começa na comunidade, mas passa pros veículos de imprensa, porque os veículos de imprensa também estão muito ligados no que a comunidade fala. Sim. Então a ideia é desenvolver tudo da forma mais assertiva possível, com base no que a comunidade tá falando. Então isso é super importante, porque se você não tiver esse trabalho diário ali vendo o que a comunidade tá falando, às vezes você pode deixar alguma coisa passar despercebida, às vezes algum problema que era pequeno quando surgiu pode virar uma bola de neve e ele se torna muito maior, e quando você vai tentar resolver esse problema é muito mais complicado. Então esse trabalho é super importante. Tiago, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, Diogo Queiroz. Faz a seguinte pergunta: o feedback recebido nas redes sociais tem grande impacto nas features ou decisões envolvendo o desenvolvimento do jogo? Pois entrar um pouco mais em detalhe em como o trabalho que tu faz chega no time, né? E como que eles recebem esse feedback, se tem algum impacto. Cara, a gente, assim, com certeza isso tem, porque no fim das contas é o consumidor que vai estar ali, né? E vai comprar o jogo e vai jogar, vai passar muito tempo em contato com aquele produto que é desenvolvido. Então a opinião do consumidor, do jogador, é sempre importante. É claro que tem alguns momentos específicos que é super complicado de fazer assim. Depois que um jogo é lançado, se às vezes algumas pessoas reclamam de ou querem alguma mudança em uma coisa ou outra, tem algumas coisas, né, que aí vocês até podem dizer melhor do que eu, que vocês até conseguem trabalhar, mas tem coisa que é na base do jogo e que, claro que vocês sempre tentam melhorar o jogo, mas algumas coisas não tem muito por onde ir. Mas tem alguns momentos que são cruciais, assim, em que você consegue fazer esse trabalho. A gente manda para as equipes, né, que estão fora do Brasil e que desenvolvem um jogo e que podem trabalhar nisso. Por exemplo, no ano passado teve o lançamento do Titanfall 2 e aí rolou antes um tech test, né? Por um período foi só para quem tinha um código, né? Alguns influenciadores jogaram, depois foi aberto ao público e aí muito do que foi falado nesse feedback da comunidade e a gente enviou pro pessoal lá fora, muito desse feedback é usado pro aprimoramento do jogo, né? Nesse caso, como ainda não era um jogo final, ainda dava para trabalhar em algumas coisas no jogo, então isso reflete no produto final. Mas assim, isso acontece sim porque a gente sempre envia relatórios do que a comunidade tá falando do jogo, entendeu? Então assim, o jogo é lançado, primeira semana tem um relatório, entendeu? É claro que às vezes uma ou outra pessoa falando, a gente tem que sempre tomar um cuidado porque às vezes é uma experiência que só uma pessoa teve ou outra pessoa, então às vezes é uma coisa muito específica. Mas a ideia é sempre a gente tentar pegar quando tem um volume, quando várias pessoas estão falando sobre um assunto, pedindo alguma melhoria ou falando alguma coisa que tá acontecendo no jogo, a gente sempre, né, condensa isso, faz um relatório e envia pras equipes. Um jogo, né, que a gente pode até falar que já até saiu alguma coisinha na imprensa, é o Need for Speed, né, que tá em desenvolvimento aí, o próximo Need for Speed. A galera vai ter mais novidades aí no EA Play, né? Você soube aqui primeiro. Já dando o teaser aí, né, pro pessoal ficar ligado no EA Play. Dias 10 a 13 de junho, fiquem ligados, só fazendo meu trabalho aí. Mas assim, uma coisa que já foi divulgada na imprensa, né, que a gente enviou, foi a questão que no último jogo, uma boa parte da comunidade acabou mandando um feedback com uma certa reclamação pelo fato de o jogo ter que ser sempre online, né? Então tinha até aquela dificuldade que você não consegue pausar o jogo, então às vezes a pessoa precisava parar pra fazer alguma coisa e não conseguia. Por mais que assim, aquele jogo tinha algumas features que eram necessárias que ele fosse sempre online pra você ter a experiência completa do jogo, foi um feedback que a comunidade passou. Isso é uma coisa que já foi divulgada, então, né, posso falar aqui, não tem problema, mas a gente divulgou pra imprensa e pra comunidade que por conta desse feedback que a comunidade passou, o próximo Need for Speed aí que tá em desenvolvimento não vai ter essa feature aí de ter que ficar sempre online. Então a pessoa em alguns momentos vai poder jogar offline, vai poder pausar o jogo normalmente. E isso, cara, foi muito pelo feedback. Claro que, né, isso acontece de todas as comunidades do mundo inteiro, as comunidades da EA, os jogadores, mas é sempre o trabalho do PR e do pessoal de comunicação digital, community manager desses países, enviar para as equipes de desenvolvimento para eles terem noção do que a comunidade tá pedindo. Thank you. mais uma perguntinha então pra você aqui, Thiago. Acaba que os nossos patrões já são tão bons que já fizeram quase todas as perguntas que eu já ia fazer. Então não tem problema. Ó, o Renan Pessolano Almeida, o Renan Foca, lá do Jogazeira, pergunta pra você o seguinte: qual que é a sua opinião sobre a efetividade dos diferentes modos que você pode cobrir um jogo hoje? Por exemplo, review em texto, review em vídeo, lives, let's play, etc. E a gente ouve muito falar, a gente vê, a gente acompanha a influência que o YouTube, por exemplo, como plataforma hoje em dia tem na indústria de jogos como um todo. E aí eu queria que você avaliasse o landscape da comunicação digital sobre jogos hoje, do ponto de vista de quem lida com as pessoas que produzem esse conteúdo. Cara, isso assim, não tem muito como você dar mais importância pra um tipo de conteúdo ou pra outro. Varia muito por uma série de questões. Assim, primeiro o que é importante ressaltar é que hoje em dia, assim, os youtubers, né, o que a gente chama de influenciadores, a gente faz uma separação porque são mídias um pouco diferentes, mas assim, todos são importantes pra divulgação dos jogos, né, aqui no país, e pra chegar e pra levar o que os nossos jogos, né, o que os jogos da EA tem pro consumidor. O que acaba variando pra em algum jogo ser mais importante um review, ou um gameplay, ou qualquer outro tipo de conteúdo que esses produtores podem fazer, vai muito da estratégia de comunicação daquele produto, entendeu? E do público-alvo dele. Por exemplo, tem um produto, não posso entrar muito em detalhes, mas é como em muitas tem coisas... Tem um produto que são 22 caras correndo atrás da bola. Assim, por exemplo, primeiro que cada produto tem vários público-alvos diferentes. Uhum. Às vezes você tem um produto só, que você tem 2, 3 públicos-alvos diferentes para aquele produto. E aí, para cada feature que tem dentro do jogo, você pensa ela mais para um público-alvo. Ah, então, por exemplo, você vai querer divulgar a feature A mais fortemente no YouTube, enquanto uma outra feature mais, sei lá, diferente, profunda. Não tô tentando criar estereótipos sobre as pessoas que frequentam essa ou aquela mídia, mas talvez num texto você vai ter, porque você sabe que é um outro tipo de público-alvo que frequenta aquele site ou lê aquele tipo, consome conteúdo de games naquele formato, você vai talvez tentar dar mais ênfase em features diferentes dependendo disso. É mais ou menos o que você tá falando? É mais ou menos isso. Por exemplo, tem às vezes alguns jogos que tem um público-alvo mais jovem, assim, mais infantil. Sim. E não que só criança veja YouTube, né? A gente tem que deixar claro que isso, algumas pessoas acham isso, mas não é bem assim. Só que a idade média do público que vê as coisas no YouTube é um pouco mais baixa do que, por exemplo, que vê reviews, insights, esse tipo de coisa. Então, às vezes, a idade do público-alvo, o perfil do público-alvo faz com que você escolha uma plataforma ou outra pra você tentar... É claro que, assim, a gente tenta sempre espalhar o jogo da melhor forma possível e atingir o maior número de pessoas possível. Só que a ideia é sempre ser bem assertivo, assim, certeiro, pra tentar espalhar as features do jogo. Posso dar até um exemplo recente, por exemplo, Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, ele tem a campanha single player e tem a parte multiplayer do jogo também. Por exemplo, a parte multiplayer, como é uma parte mais com ação e mais frenética do jogo, né? Você ficar lá matando as hordas, jogando um co-op com a galera. Foi uma coisa que recentemente a gente tentou trabalhar com youtubers, porque você consegue mostrar um pouco melhor isso, o quanto é frenético pros consumidores e pros espectadores desses youtubers. Consegue passar um pouco melhor a sensação de você estar jogando o multiplayer do Mass Effect Andromeda. Enquanto na campanha single player, que, assim, claro que tem muita ação, mas também tem a parte da história, né, que é muito característica do Mass Effect. Às vezes isso você consegue transmitir de alguma outra forma, falando um pouco melhor sobre o assunto, fazendo uma análise e não só um gameplay, entendeu? Acontece esse tipo de diferença, mas não que uma é mais importante que a outra. É simplesmente a estratégia da comunicação daquele produto. A gente vai tentar sempre atingir o maior número de veículos e de influenciadores e youtubers possível, mas a gente às vezes tenta colocar um pouco mais uma feature em algum lado e um pouco menos em outro. Tem uma coisa que é super curiosa, que eu aprendi também nesses anos de trabalho. Por exemplo, entrevista com o produtor ou com qualquer porta-voz da marca e do produto é muito importante pra imprensa, né? Imprensa mais tradicional, veículos de imprensa. Sim. Só que pra youtuber não é tão interessante assim. Os youtubers não se interessam tanto por entrevista. Então, a gente oferece, porque se tem uma possibilidade de gravar entrevista em vídeo, é claro que se o youtuber tiver interessado, pode ser bacana pra ele, só que eles acabam não se interessando tanto. É um conteúdo que o público deles acaba não consumindo tanto quanto um gameplay ou uma série que eles vão fazer de algum produto. Acaba rolando essa diferença, que a gente vai aprendendo conforme vai trabalhando com esses veículos e vai sabendo o que oferecer pra cada veículo pra ser mais certeiro, pra fazer com que aquele veículo se interesse mais por aquele produto que a gente tá oferecendo também. Agora, curiosidade minha, só pra fazer uma pergunta mais light-hearted, né? Mais leve. Recebe muito pedido pedido de keys de jogos de pessoas que se passam por comunicadores ou não? Cara, isso é um pouquinho complicado, assim. Já aconteceu, mas a gente costuma, como o número de pessoas que trabalham com isso no Brasil, né, os veículos, não é tão grande assim, então a gente acaba conhecendo quase que todo mundo, sabe? Sabendo as pessoas que têm veículos. Às vezes, quando alguém abre um veículo novo, essa pessoa já tinha feito freela, né, pra algum outro Sim. veículo, você já sabe quem ela é, uma pessoa que sai de um veículo e vai trabalhar em outro. Então, meio que todo mundo acaba meio que se conhecendo. Acontece, sim, já aconteceu um pouco, mas é por isso que, assim, também faz parte do nosso trabalho a gente avaliar, né, ir atrás, né, pesquisar. Às vezes chega alguém que manda assim, ah, ó, eu sou fulano de tal, de não sei aonde, de tal veículo, e queria um código pra fazer um review do jogo. Primeiro que, assim, os códigos, as cópias não são ilimitadas, claro. Então, infelizmente, a gente acaba nem conseguindo atender todo mundo que gostaria. Tem veículo que acaba, algumas vezes, ficando sem o código de, né, a cópia de review, infelizmente, né. Acontece, sim, de um ou outro pedir, mas, assim, a gente vai pesquisando, vamos dar uma olhada aqui qual que é a desse veículo. A gente pesquisa, vê, tem veículo que, por exemplo, às vezes pede e que já tá desativado há muito tempo, sabe? Ah. O veículo não publica mais nada e há algum tempo, então a gente tem que sempre analisar os pedidos. Claro que tem aquelas figurinhas mais, né, que estão sempre aí no mercado, produzindo conteúdo dos jogos, e aí esses é mais tranquilo que a gente já conhece, já tem uma relação de confiança e consegue mandar. Mas sempre que aparece alguém que a gente não sabe muito bem como é, a gente vai atrás pra ver qual que é desse veículo, porque é o nosso trabalho, né? Como tu falou que tá corintiano, meio campo do Palmeiras aí, Felipe Melo. Mandou uma Será que é ele? Será? Meu Deus do céu, tem que tomar cuidado com essa pergunta ainda, mais sendo quem é. É, pois é. Então, Felipe Melo da comunidade mandou a pergunta pra gente. Os haters, eles são piores em maior quantidade no Brasil ou é a mesma coisa no resto do mundo? Cara, a gente acaba trabalhando, né, mais o Brasil, que é onde a gente tá, e, né, é o território que a gente cuida. Então a gente não vai tão a fundo assim de outros países. A impressão que a gente tem é que, assim, hater, assim, pessoa que tá sempre reclamando, falando de alguma coisa, no geral, tem em todo lugar do mundo. Talvez, não sei se no Brasil eles são um pouco mais verborrágicos, né? Falem talvez um pouco mais, assim. Mas a impressão que a gente tem é que tem em todo lugar do mundo. E, cara, a gente sempre tenta levar, todo o feedback que vem da comunidade, a gente tenta levar em consideração. Tem uma coisa só que a gente, que as pessoas acabam levando muito pra vida também, que é, a gente leva sempre mais em consideração as críticas construtivas, entendeu? Se chega uma pessoa tal, e começa só a xingar, xinga sem parar, não tem muito o que você fazer, entendeu? Às vezes tem gente que xinga tanto que esquece de falar qual é o problema que ela tá enfrentando, sabe? E a pessoa xinga e a gente nem sabe muito bem como pode ajudar. Você é o filho da puta porque... Esqueci. Sabe? Fica assim, jogo desgraçado, não sei o que, tal, xinga, a gente não sabe o que a pessoa tá reclamando, entendeu? Claro que, imagino que se a pessoa tá enfrentando um problema, ela vai ficar meio irritada, aí o post acaba sendo mais ríspido e tal, mas se as pessoas estão reclamando de alguma coisa, a gente coloca, por mais que seja alguma reclamação um pouco mais chata, a gente sempre leva em consideração. E uma coisa que é muito importante é volume, né? Como eu falei. Se Sim, tem muitas claro. Pessoas reclamando sobre um determinado assunto, a gente tem que levar isso com certeza em consideração e passar pra ver se isso pode ser resolvido de alguma forma, ou se é alguma coisa que não há muito que pode ser feito a respeito, mas que a gente pode dar uma resposta pra comunidade, pra explicar aquilo de alguma forma, por que que aquilo tá acontecendo ou não, entendeu? Então, cara, tem em todo lugar do mundo. É, a diferença é que quanto mais construtiva for a crítica da pessoa que ela fizer na internet, melhor é pra gente conseguir compilar isso e mandar pra vocês, né, pra quem trabalha na outra ponta desenvolvendo o jogo, pra, às vezes, fazer uma mudança, ou, por exemplo, que nem no caso do Need for Speed, ter um feedback pro próximo jogo da série que vai ser lançado. É, eu achei importante quando você falou que não só o feedback, né, ou a reclamação, ela é importante pra você mandar pro desenvolvedor, mas às vezes pra ajustar a sua própria comunicação, como você disse. Às vezes, né, porque nem tudo que o cara enxerga como defeito do jogo é de fato um defeito. Às vezes é uma decisão de design que não agradou a ele, e isso acontece em todos os produtos, mas às vezes falta só você explicar melhor por que que algo acontece no jogo. E eu vejo isso muito no Twitter, quando eu tenho tempo e posso, né, e o assunto é tal que eu não vá me comprometer em comentar, quando eu respondo, quando eu comento sobre algumas das decepções ou dos anseios das pessoas, muitas vezes eu tô explicando pra ele por que determinada coisa é daquela maneira, e muitas vezes a resposta que eu recebo é, tá, se é assim, então até eu entendo, sabe? Quer dizer, quando o cara tá lá realmente pra construir, não só pra destruir. Mas eu vejo muito isso, Thiago, que tem muita coisa que sim, é feedback que a gente realmente admite e leva pro desenvolvimento, se vai consertar ou não, é outra história, porque tem muitos fatores envolvidos. Mas muitas vezes ajusta a nossa própria comunicação, a gente descobre que às vezes tem parte do jogo que precisam só de mais um trato na comunicação e explicar pro jogador, né? É, com certeza. É claro que a gente sempre traça uma estratégia pra tentar comunicar tudo da melhor forma pro jogador, mas às vezes pode acontecer assim uma falha, tem alguma coisa que a gente acabou não comunicando direito como funciona, e às vezes é só questão de explicar um pouco melhor. E como aquilo que eu tava falando, às vezes um jogo tem mais de um público-alvo. Então, às vezes, por exemplo, tem uma feature que pode não agradar um jogador mais avançado de um produto, né? Só que agrada um jogador mais iniciante e vice-versa, entendeu? E às vezes o cara que é iniciante tá reclamando de uma feature mais avançada, mas é porque você também precisa naquele jogo atender, né? Esse jogador mais avançado, mais expert no jogo. Então é super complexo. E aí, às vezes, não em relação só ao produto, mas tem uma série de fatores, tipo assim, de decisões, de questões da EA, que às vezes a gente trabalha com muita coisa sigilosa, né? Que infelizmente claro. A gente não pode passar, e a maioria dos mercados, né? Das indústrias de games, de filmes, tem isso. Então, muitas coisas a gente acaba não podendo comunicar. Mas, às vezes, manter sigilo durante o desenvolvimento de algum título, esse tipo de coisa. Mas, assim, tudo que a gente pode comunicar, a gente sempre tenta esclarecer, né? Pro consumidor, e aí, no meu caso, especificamente, para a imprensa e os influenciadores, que são as pessoas que vão falar da empresa pro público final, né? Entendi. Acontece com muita frequência, né, Thiago? A gente tem algo que a comunidade tá ou reclamando ou não entendeu, e a gente quer explicar, mas não pode, porque são informações que não faz sentido estratégico você revelar. Então, muitas vezes, até pra galera que tá ouvindo, que interage com a gente, é legal falar, às vezes eu fico calado, não respondo sobre algo, não é que eu não quero, mas é que eu não posso. Da mesma forma, o Thiago, no trabalho dele, com certeza tem várias ocasiões em que você gostaria até de poder responder, né, e explicar tudinho, mas nem sempre é parte da estratégia da empresa revelar aquilo. Então é assim que funciona mesmo, amor. Com certeza. E às vezes tem coisas que a gente vai poder falar em algum momento, mas não pode falar naquele momento. Isso acontece muito com a imprensa. Um jornalista vem fazer uma pergunta, às vezes eu tenho que falar, olha, infelizmente a gente ainda não tem uma resposta oficial sobre tal assunto, entendeu? Então que às vezes, sei lá, dali um mês a gente vai poder falar um pouco melhor a respeito daquilo. E aí e outros jornalistas até vêm perguntar, né? E aí a gente pode esclarecer um pouco melhor. Mas tem vários assuntos que a gente não pode falar sobre por diversos motivos, mas algumas coisas são sigilosas sempre e algumas coisas que a gente não pode falar em determinados momentos. A gente precisa esperar chegar em algum momento da vida daquele produto, né? Ou alguma coisa que é relacionada à marca EA como um todo, sem ser relacionada a um título específico, a gente precisa esperar algum momento ou precisa esperar algum acontecimento pra falar melhor sobre aquele assunto. E às vezes não é nem, não, questão de esconder alguma coisa, é por isso simplesmente porque às vezes alguma coisa precisa acontecer pra gente poder explicar melhor algum fator, entendeu? Explicar melhor alguma coisa. E até pra ficar mais claro, né? Pra imprensa e pros consumidores. É, eu acho que um grande exemplo disso que você acabou de falar, que eu queria até que você comentasse um pouco mais pra gente, foi recentemente, quando nós ficamos sabendo que o escritório da EA no Brasil, que era em São Paulo, tava sendo dissolvido. Foi uma notícia que apareceu na imprensa, ela foi comunicada da forma que o seu time, né, ajudou a formatar. Eu sinceramente, olhando daqui, me surpreendi do quão, assim, tranquila foi a recepção dessa notícia. Foi muito bem explicado que impacto tinha e qual impacto não teria, né, na distribuição da EA no Brasil. E isso eu achei que foi bem interessante a forma como foi lidado. Você pode elaborar sobre como exatamente, quando você ficou sabendo que ia acontecer isso e como que foi a estratégia para comunicar, né, o fechamento do escritório da EA no Brasil em São Paulo para a imprensa e o público em geral. Primeiro, para explicar um pouco, né, já, né, que é meu trabalho, só explicar um pouco como é que isso está funcionando. É uma mudança que o trabalho que era feito aqui, né, dessa equipe que são funcionários da EA mesmo, que fazem também essa parte de comunicação e de marketing junto com a gente, isso vai ser mudado pro México, né, pra cidade do México, vai ser feito em um hub de América Latina que tá sendo montado lá. Então todas as equipes, né, da EA de América Latina vão ficar nesse hub, porque isso foi pensado assim como um benefício pra esse trabalho de comunicação, porque faz com que as pessoas que trabalham pra todos os países estejam juntas e estejam mais próximas das tomadas de decisão mais importante, e aí faz com que cada país e que cada consumidor de cada país seja melhor representado, entendeu? Você encurtando essa distância, você consegue fazer isso, né? Fazer com que haja essa representação maior. E assim, eu vou continuar trabalhando aqui do Brasil, né? A nossa equipe da agência continua trabalhando aqui porque a gente atende os jornalistas, os influenciadores que estão aqui no Brasil, mas o pessoal que é funcionário da EA mesmo, mesmo que ficava aqui. Agora, essa equipe é no México, que ela vai ficar trabalhando com isso. E assim, a gente ficou sabendo disso algum tempo antes disso ser divulgado, como a maioria das coisas, né, a gente acaba sabendo antes, né? Ainda mais uma decisão desse tipo tão próxima aí de você, né? É, sim, com certeza. A gente fica sabendo antes, não tem como. É que a questão era, a gente sabia que é uma decisão benéfica, uma decisão que pode melhorar o trabalho em diversos aspectos. O problema é que a forma como você vai falar isso pode soar de uma forma negativa, entendeu? Até porque, assim, o público brasileiro, como o centro do desenvolvimento dos jogos acaba estando em outros países, o público brasileiro é até um pouco, nem digo carente no sentido, que tá sempre querendo alguma coisa, mas assim, o público brasileiro acaba às vezes não tendo, né, algumas coisas muito próximas dele aqui. Então, quando você tem uma notícia dessa, se você não explicar muito bem o que tá acontecendo, pode soar, a EA tá saindo do Brasil porque ela não liga mais pros brasileiros, sabe? Algumas pessoas poderiam pensar dessa forma. Então, a ideia era tentar explicar pra imprensa e pra comunidade, né, da melhor forma possível a estratégia dessa mudança e o porquê ela seria benéfica pra que o público entendesse, né, por que essa mudança tava sendo feita. Eu acho que acabou funcionando muito bem, a gente passou alguns meses, né, trabalhando em cima disso pra poder passar isso pra imprensa e acabou sendo super legal. É claro que, assim, uma ou outra pessoa acaba não gostando e isso acontece com qualquer comunicado que você faz. Vocês mesmos sabem, features que vocês colocam no jogo sempre vai ter, algumas vão gostar, outras não. Mas o que a gente ficou muito feliz é que o público, no geral, entendeu que era uma mudança que seria importante e abraçou também essa ideia. Tanto que uma coisa que era até engraçada a gente ver, que nas notícias que saíram sobre esse assunto, às vezes algumas pessoas, né, já que falaram de haters e tal, algumas pessoas já entravam xingando assim, tal, por conta do que liam no título. E aí outros consumidores mesmo, assim, os leitores daquela notícia, entravam, respondiam aquela pessoa, falar, lê o resto da notícia, pô, vai ser uma coisa boa, lê tudo, entenda direito por que eles seguiram essa estratégia, porque faz sentido, entendeu? Legal. Então é uma coisa que esse trabalho de relações públicas tem que ser muito bem feito pra que você não passe uma mensagem errada, entendeu? Entendi. E aí, então, pra fechar esse papo fantástico sobre PR, que infelizmente a gente não pode ficar aqui 5 horas falando, porque teria assunto, ele é interessante o suficiente pra isso, mas eu acho que essa pergunta, o Thiago vai poder também dar uma palhinha pra gente de coisas bem legais que ele tem a oportunidade de fazer nessa função. O nosso ouvinte patrono, Thiago Lopes, vice-campeão do quiz de Mass Effect, né? Tinham dois participantes, ele foi o vice, mas tudo bem. Ele pergunta o seguinte, eu sacaneando o ouvinte que mandou a pergunta, né? Mas tudo bem. Existem situações bem conhecidas, em que a divulgação de elementos do jogo acaba gerando uma recepção negativa absurda, mas que poderiam ser evitadas ou amenizadas com um trabalho de PR. Ele cita o exemplo de um bug no jogo de golfe da EA, né, do PGA, do Tiger Woods, em que nesse bug o personagem lá, o jogador de golfe, podia andar por cima da água, como se fosse Jesus Cristo andando assim, sem afundar. E aí, pro próximo jogo, não sei se foi no mesmo produto, mas isso acabou se tornando um pessoal de comunicação e que faz os trailers dos jogos, acabou pegando esse meme, vamos chamar assim, e transformou isso em material de divulgação do jogo de golfe, fazendo um vídeo com o Tiger Woods de verdade, e aí a bola tá na água, ele vai lá, tira o sapato, tira a meia e anda por cima da água, né? E aí fala no final, Tiger Woods, ele é bom nisso mesmo, né? Ou seja, transformaram o bug do jogo numa peça de divulgação. E aí o Thiago Lopes quer saber se já aconteceu com o Thiago Domingues, na sua experiência, algum caso digno de nota, não necessariamente nessa mesma escala, né? Mas que você teve a oportunidade de participar da comunicação de uma forma mais criativa, né, e mais, vamos dizer, antenada com o que tá acontecendo no mundo real. É, cara, esse tipo de coisa acontece às vezes. É claro que sempre que é um problema, né, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque às vezes se você trata aquilo de forma cômica, se isso não for muito bem pensado e muito bem dosado, você pode, qualquer coisa que você tenta fazer pode voltar contra você, né, ou contra a empresa, no caso, né, porque você sem tá dúvida fazendo a comunicação da empresa. Então isso tem que uma coisa que tem que ser tratada com muita cautela. Tem um assunto que é até super delicado que aconteceu, que é com o FIFA, inclusive, né? Que quando aconteceu, né, infelizmente, o acidente com o avião da Chapecoense, né, no ano passado, na viagem pra final da Sul-Americana, o que que acabou acontecendo? No Ultimate Team, as pessoas começaram, como sempre acontece, pra quem não tá tão familiarizado com o FIFA, né, com o Ultimate Team, se você tem alguns itens que você pode comprar e vender com o dinheiro do jogo, entre eles os uniformes e os escudos de algum time específico que você quer usar na sua equipe do Ultimate Team. Aí acabou acontecendo que as pessoas, algumas pessoas se aproveitando dessa, da tragédia que aconteceu, começaram a colocar o preço desses itens da Chapecoense, assim, nas alturas, né? Começavam a vender pelo preço máximo e você nem encontrava, e começou a rolar isso na comunidade. Isso é uma coisa super chata, porque as pessoas estavam explorando uma tragédia que tinha acontecido pra tentar lucrar dentro do jogo. Então, uma coisa que a gente fez, a gente, na nossa percepção aqui, vendo que isso estava acontecendo, as pessoas aqui da comunidade falando sobre esse assunto, a gente deu uma ideia pra equipe lá de fora, que era de, se fosse possível, dar, né, gratuitamente pros, né, sem as pessoas precisarem comprar dentro do jogo, os itens da Chapecoense como uma forma de homenagem, né, que as pessoas pudessem usar os itens da Chapecoense pra homenagear o time depois disso que tinha acontecido. Sim. De verdade, nem sei, assim, se foi só um feedback que a gente passou, se outros times também falaram sobre esse assunto, mas, assim, a gente deu essa ideia e no dia seguinte acabou acontecendo isso, né? A EA, como uma homenagem pra Chapecoense, deu pra todos os jogadores de Ultimate Team, deu os itens da Chapecoense, os uniformes 1 e 2 e o escudo, inclusive eu no meu time do Ultimate Team uso eles até hoje. Foi uma coisa que, assim, que, na verdade não era nem nada que, claro, né, não tá no controle de ninguém, é uma coisa que, uma tragédia que aconteceu e que alguns jogadores quiseram explorar isso pra se beneficiar dentro do jogo, mas aí uma medida que a gente tomou não é positiva, né, digamos assim, porque foi uma coisa muito triste que aconteceu, a gente conseguiu contornar uma coisa ruim que tava acontecendo e ao mesmo tempo fazer uma homenagem também pra esse time. E foi, sim, foi super bem recebido pelos jogadores. Os jogadores gostaram muito da homenagem que foi feita, falaram muito sobre isso e foi uma coisa interessante que aconteceu. Né, isso é um assunto. O outro assunto é esse até que eu já falei da mudança, né, do Brasil pro México, da equipe da EA, que era uma coisa que a gente sabia que era boa, mas que poderia soar de uma forma negativa. E aí, o trabalho que a gente faz, a estratégia de comunicação que a gente desenvolve pra explicar da melhor forma possível, a gente consegue evitar com que haja ruído nessa comunicação e evitar que isso chegue de uma forma negativa pras pessoas também, que nesse caso nem era. Entendi. O caso da Chapecoense, claro, também foi muito próximo pra mim, então posso falar sobre isso, que fiquei muito feliz quando soube que essa homenagem ia ser feita. Fiquei sabendo no dia seguinte, como você narrou aí, no dia em que ia sair, né, a atualização que mandou para os jogadores esse conteúdo, até porque foi tudo meio que organizado de última hora, né, porque a gente queria realmente não demorar pra fazer isso, pra dar uma resposta ao que os nossos usuários estavam dizendo, e aí eu acabei traduzindo a mensagem, fui eu que traduzi pra português do Brasil, o pessoal de tradução de localização não estava disponível naquele momento, então por isso foi até assim que eu fiquei sabendo que ia ser feita essa homenagem, fiquei muito feliz que aconteceu. E aí conversando com o time de comunicação daqui, de Vancouver, sobre, né, por que que a gente fez isso e por que que não fazemos talvez até mais, né, eles me deram até um contraponto que foi muito interessante. Muitas vezes a gente não quer passar com que a própria EA está se aproveitando daquele acontecimento, né? Imagina se a gente fizesse um alarde muito grande de que, Chapecoense, aconteceu isso, jogue o Ultimate Team agora e use os uniformes. Imagina se esse fosse o tom da nossa comunicação, acho que ia ter uma mensagem totalmente oposta, que ia parecer que não só os jogadores do Ultimate Team tentaram, mas também a EA estava tentando se favorecer comercialmente de uma tragédia. Então foi com muito cuidado que foi feita essa comunicação, né, dessa homenagem que a gente estava fazendo, para que não parecesse de forma alguma que a gente estava tentando, sabe, divulgar o nosso jogo baseado numa tragédia. E eu achei que foi, assim, muito bem planejado e executado. Então, se esse não é um exemplo maior do que se pode fazer quando você integra a relação com o consumidor e com os veículos, com o time que desenvolve o jogo e que comunica sobre o jogo, eu não sei que exemplo melhor você poderia ter para isso. É, com certeza. E isso, assim, é uma coisa que o cuidado que precisa ser tomado com isso é porque, assim, tinha uma mensagem, né, para os jogadores, depois que isso foi disponibilizado, os jogadores que entravam no Ultimate Team tinham uma mensagem, né, que tava mostrando homenagem pra Chapecoense, elas recebiam os itens. E isso não foi divulgado, assim, de nenhuma outra forma. A gente não mandou press release pra imprensa, isso não foi postado nas redes sociais, porque a ideia não era, claro, não era se promover em cima da tragédia de forma nenhuma. Era prestar uma homenagem pra isso que aconteceu e que comoveu não só, né, os jogadores e os fãs de futebol no Brasil e no mundo inteiro. E aí também uma forma de evitar aquilo que tava acontecendo, que algumas pessoas estavam explorando isso pra vender os itens mais caros dentro do jogo. Então foi assim, a ideia foi fazer uma coisa assim, super assim, uma homenagem mesmo, sem tentar aparecer em cima disso que tinha acontecido, e assim, acho que funcionou super bem, foi muito com um bom gosto feito isso, de dar pra esses jogadores que jogavam no Ultimate Team, sem fazer muito alarde sobre o assunto, e assim, acabou, né, dentro do possível, na tristeza daquele momento, sendo uma forma de homenagear. PodQuiz. Pode quiz musical, chega aí, rapaz, mais uma semana e ó, acontecimento raro. Nossa comunidade não conseguiu descobrir o joguinho e a gente tocou a musiquinha na semana passada. Então, quando acontece isso, a gente dá mais uma semana pra galera e coloca um trecho de outra música do mesmo jogo pra eles ouvirem. Então, Zabuzeta, primeiro, toca, por favor, o trechinho da semana passada pra galera lembrar. Manda aí. E aí, como eu falei, né? Ninguém acertou, ninguém conseguiu. Então, vamos mais uma semana com o mesmo jogo. Agora, tocar segundo trecho, né? A música do mesmo jogo, só pra vocês saberem. Então, manda aí pra gente. Vai, Zabuzeto, toca aí. Quem acha que sabe, ficou mais fácil agora. Manda aí pra gente um tweet no @podquestbr ou um comentário no podquest.com.br episódio 202 ou ainda um comentário lá no youtube.com/podquestbr episódio 202. Aproveitando sobre o podquiz musical também, eu sou péssimo, escuto sempre, eu nunca acerto nenhum. Eu escuto a música do jogo, fico com aquilo na cabeça, eu falo, meu, eu tenho certeza que eu já ouvi isso em algum jogo que eu já joguei e eu nunca lembro qual que é. E um dos únicos que eu acertei, talvez tenha sido o único até, foi um de poucas semanas atrás, que foi do Chrono Cross, que, nossa, eu sou maluco por Chrono Cross e escutei, e a música ficou mais marcada ainda na minha cabeça, que uma vez eu vi no YouTube uma versão forró da música de abertura do Chrono Cross, e aquilo, nossa, gravei na minha mente pra sempre. Aí na hora que começou o Chrono Cross eu falei, é esse mesmo, matei, só que na hora que eu fui responder, tanta gente já tinha acertado que eu falei, nem adianta, o Juliano isso não vai ler, isso foi muito fácil, errei a mão, cara, isso daí foi muito fácil. Agora eu vou fazer o seguinte, Zabuzeta, se você encontrar a versão em forró da música do Chrono Cross do YouTube, fecha o nosso episódio com essa música em homenagem ao Thiago Domingos. Se você conseguir achar, porque eu acho que vale a pena. Sensacional, não, vale a pena, é ótimo. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de um episódio pra lá de especial. O episódio que tava devendo fazer com o meu amigo Thiago Domingues sobre um assunto interessantíssimo, que é o trabalho de relações públicas na indústria de games. Todos nós aqui fomos iluminados com sua experiência, suas anedotas, seu conhecimento sobre esse assunto, Thiago. Então eu queria agradecer demais sua presença aqui, ficar o convite aberto pra você voltar, fazer um outro episódio, talvez não tanto sobre sua profissão, mas mais pra gente realmente conversar sobre jogos e interagir aqui no podcast. Mas então, cara, muito obrigado pela sua presença aí, nós ficamos felizes demais, viu? Cara, eu que agradeço, fico muito feliz, né, que, como eu já falei, sou ouvinte do podcast, fico muito feliz de participar, fiquei honrado mesmo de ter recebido o convite e, claro, a gente precisa falar mais algumas vezes, falar, até hoje, infelizmente, o Seco não tá, né, mas recentemente a gente recebeu um produtor de Mass Effect aqui no Brasil, o Fabrício Condôminas, pra um evento, pra algumas entrevistas, falou bastante coisa do Seco aí, né, não sei se a gente poderia falar sobre o Seco. Ó, eu acho que nada que ele falou vai ser algo que as pessoas já não sabem daqui do podcast mesmo, tá? Mas é claro que a gente não pode contar muitas das coisas, principalmente que a gente fica sabendo antes, né? Mas é super legal você estar em contato com algumas coisas durante o desenvolvimento, saber. Eu lembro de algumas coisas que eu fiquei maluco, assim, vendo. Eu lembro do trailer do último Need for Speed que tocaram pra mim, e aí era um trailer que tocava a música Gangsta's Paradise no fundo, que é do filme Mentes Perigosas, que eu adoro. Tive o privilégio de assistir antes de ser divulgar. Cara, eu fiquei emocionado. Mostraram pra mim numa reunião, quase escorreu lágrima assim no meu olho. Fiquei, pô. E é muito legal, né? Você, como fã de videogame, poder fazer essas coisas. Pô, trailer de Battlefield 1 também, que a gente viu antes. Porra, né? Cara, aquele trailer fantástico. Que é sensacional. E você ter, você saber dessas coisas antes de todo mundo e poder trabalhar em cima dela. Vou falar um negócio que a galera vai te pegar na rua, hein? Thiago Domingues já sabe novidades do FIFA 18, rapaz. Você vê isso aí, nossa senhora. Mandaram até um tweet engraçado pra você esses dias, né? Falando, Giliar, conta aí pra gente que pelo menos fala pra gente que tem novidades que a gente pode esperar que estão muito boas. E você respondeu pra pessoa, galera, aguarde que tem novidades muito boas aí no FIFA, no FIFA 18. Que o cara falou. No próximo FIFA. E foi, cara, é exatamente o que eu digo. Aguardem que tem ótimas novidades. Aguarde, confia. Isso aí. Que bom, cara, que você é ouvinte nosso e sempre concorda com todas as nossas opiniões sobre todos os jogos que tem por aí. Exatamente, cara. Eu tô muito, muito feliz de participar de um podcast, de um programa que todo mundo, assim como eu, é fã de um dos melhores jogos da geração passada de consoles, que é o BioShock Infinite. Tô muito feliz de participar desse programa que todo mundo ama esse jogo assim como eu, cara. Corta o áudio aí, corta o áudio. Essa buzeta, essa parte, ó. Tô brincando. Aqui é praticamente um templo de adoração, BioShock Infinite, né? É, então. Cara, quase eu ia comprar um boneco do jogo, daqueles que são os robôs que ficam atirando com a bandeira americana. Sim. Então eu quase comprei, eu só não comprei porque eu vou casar, né? O dinheiro ficou meio curto. E aí eu não comprei ainda esse boneco, mas em breve vou comprar. Quem sabe? Eu tenho uma tatuagem do Shadow of the Colossus. Quem sabe eu não, sério, faço uma do BioShock Infinite aí em homenagem, porra, ao podcast também, que aí vocês vão adorar. Eu faço questão de mandar foto pra vocês. Né? Tu tem uma tatuagem do Shadow of the Colossus, cara? Que tenho, foda. Cara. Uma na perna. Inclusive, eu tô usando uma camiseta do Shadow of the Colossus gravando o podcast. Uhum. Ó, e outra coisa. Pra quem vai estar no EA Play e na E3 agora, comecinho de junho, vai poder dar um abraço no Thiago Domingues lá ou não? Rapaz, vai, claro, estarei lá. Beleza? Não sei se estarei com muito tempo pra dar abraço nas pessoas, nem sei se vai ter muita gente me procurando pra me dar um abraço, mas vou estar lá pra ajudar, né, atender os jornalistas brasileiros, os youtubers que vão estar lá, vai muita gente do Brasil. Geralmente vai, né, esse ano, uhum, vai, assim, bastante gente, muito youtuber, muito veículo de imprensa vai estar lá pra cobrir as novidades aí que a gente vai divulgar no EA Play, né, fazendo um pouquinho mais do meu trabalho. Aguardem, porque muitas novidades virão, estarão lá. Vai ser épico, rapaz. E pra quem não estará lá, sempre lembrando, EA Play, conferência da EA, no dia 10 de junho, às 16 horas, no horário de Brasília, vai ser transmitido online, então todo mundo vai poder assistir e ver as novidades aí, né? Já aproveitei e já fiz meu trabalho no podcast. 10 de junho também conhecido como meu aniversário. É mesmo? Olha aí, rapaz. É. Vai passar o aniversário assistindo a conferência da EA. Certeza, certeza. Vai ser meu presente com seus comentários no Twitter nesse dia. Vai ser só comentário bom. Então, cara, obrigado demais por sua presença mais uma vez. Obrigado também, Rafael Kunen. Valeu. Por ter tirado o tempo do seu domingo à tarde ensolarado aqui em Vancouver. Qual que é a boa do resto do domingo, então? Vai ser terminando Horizon Zero Dawn esse fim de semana. Isso. Dia ensolarado é dia de videogame. Eu vou terminar. Exatamente. Minha campanha lá da Wicked League. Rapaz, eu tô muito ruim nessa Wicked League desse fim de semana. Eu geralmente fico ali nas 25 vitórias por aí. Eu tenho agora 13 e faltam 13 jogos. Então, no máximo que eu conseguiria seriam 26. Tô mal. Você tá bem até. Eu até hoje não consegui classificar pra Weekend League. Eu vou jogar o mata-mata da semana. Eu jogo duas vezes, sou eliminado. Fico puto da vida, falo, não vou mais, não quero mais saber disso aí. Não vou classificar, não vou jogar. É pegado, cara. Até hoje não classifiquei. Só tenho uma experiência de FIFA que eu tive recentemente muito boa. Tive a oportunidade de jogar com o Rafifa, né? Que foi o campeão da etapa de Miami aí, do FIFA Ultimate Team Championship Series. E agora jogou a final mundial de Berlim, infelizmente, né? Ficou no top 8, né? Perdeu, mas ficou no top 8, classificou pra FIWC, né? Pô, foi super legal. É que a gente fica torcendo o tempo inteiro, né? Claro. Até o final. Mas foi ótima a participação dele. Cara, tive a oportunidade de jogar com ele e consegui meter 3 gols no time dele. Tomei 7, é verdade. Mas fui muito bem ali, consegui fazer 3 gols no Rafifa, com ele conversando, jogando quase com uma mão só ali, batendo um papo. Mas, caramba, foi uma experiência muito legal. E é isso aí. Quem sabe um dia eu conto um pouco mais sobre essa experiência. Vai contar sobre isso e muito mais no podcast futuro, com certeza. Que você vai voltar aí pra conversar mais com a gente, Thiago. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham curtido o assunto, presença do convidado super ilustre. E, como eu sempre falo, semana que vem tem mais podcast pra vocês. Mas por enquanto, a gente fica por aqui. Giliar Lopes manda um abraço pra todo mundo e tchau. Começar! É o Forró Massapê. We'll be right back. Cara, eu preciso só falar um negócio no fechamento, que eu preciso... Só que eu vou falar, é uma coisa sobre um jogo que vocês odeiam e que eu adoro o jogo. E eu fica preciso, à vontade, cara. E aí eu preciso falar isso em algum momento. Na hora que a gente for fechar, eu vou tentar... Na hora que eu for fechar, sem eu vou problema. Falar... Nem sei se vocês sabem que jogo é, eu vou tentar colocar aí no meio. Você acha que a gente não sabe? Vambora aí, a gente tentar... Eu vou tentar falar, porque sempre que eu escuto vocês falando mal desse jogo, dá até uma dor no meu coração. É, então já sei. Você pode juntar com a parte que você fala que é corintiano, né? Afirmar mais uma vez, que aí já dá o contexto completo de onde você tá vindo pra falar vai isso. Vai falar bem de Halo, né? Não é de Halo que ele vai falar. Não é Halo, não é Halo. Só tem duas opções, né? E essa eu sabia que não era, então só pode ser o outro aí.